cześć. É o seguinte, pra nós resumir logo a ideia aí, ó. Quanto você cobra pra fazer um trampo pra nós aí, velho? 14 músicas, tio. Mano, 14 músicas? É. Exclusividade e tal? É. Então não, vai... tio. Não, firmeza. Então a gente faz o seguinte. É, de segunda a sexta, das 10 da manhã às 2 da tarde, certo? E é, vai ficar 5 conto o lance, certo? Aí vocês podem fazer o seguinte, 3 agora, 2 quando terminar o trampo, firmeza? Mas qual que é o prazo, doidão? Mano, 1 mês e meio a 2 meses, no máximo 2 meses. 2 meses? Isso. Então é o seguinte, vou pagar 5 agora, quando o trampo estiver pronto a gente dá mais 5 e não fala mais nisso. Firmão, tio, firmão. A gente começa a partir de quando? Mano, a partir de segunda-feira pode começar a fazer o trampo. Segunda-feira agora? Isso. Aí. Então é o seguinte, hoje ainda é quinta-feira, até segunda é só grande. Então já era. Falou, Dri. Falou. Segunda nós tá aí, mano. Primeiro total. Nessa aí. Cola na grade. É.